E aí, sangue bom, pode crer, estou chegando. Hip hop positivo e operante no comando. Guiado por Deus, sigo em frente na levada. Aqui o rap é compromisso e não conversinha piada. Eu relato a paz para os manos ouvir. Viver sempre em união para não se destruir. Que aqui o verbo é quente, vou na fé, sigo em frente. Sou uma mensagem positiva e responsa na mente. Se liga aí, sangue bom, seja bem-vindo ao hip hop. Mando a letra na moral, com fé em Deus, sempre forte. Sou mais um para somar, transmitir a união. A paz sempre mais, muita luz no coração. Deus é o caminho para a vida eterna. Felicidade sim, com humildade é minha meta. Eu vou seguir em paz, correndo pelo certo. Que Deus ilumine sempre o meu pensamento. Sempre buscando o amor, distante da covardia. Fazendo a minha parte, sangue bom na correria. Sempre ouvindo um bom rap, rap nacional. Ouvindo e aprendendo, de boa na moral. Porque o rap é um grande meio de comunicação, o som que diz a real, a verdade da nossa nação. E expressando as palavras na batida do rap, quem ouvir a verdade uma vez, nunca esquece. Cultura hip hop de Minas Gerais, firmeza total, sangue bom, quer é mais.